só ter um pouco mais de tato, que fique claro pra você. Desde a antiguidade as coisas estão assim, assim. Os homens não são iguais, não são, não são iguais, enfim. Daí toda essa história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador do Brasil. Tudo que eu posso ver é só neblina, cobrindo o entardecer. Revolução burguesa. E veio o ideário, veio o sonho socialista, veio a promessa de igualdade e liberdade. Cometas cintilantes que se foram pela noite existirão enquanto houver o maior. Daí é que vem a história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador do Brasil. Daí, daí é que vem a história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador do Brasil. Do Egito antigo, a Grécia e Roma, da Europa feudal, do mundo colonial, no mundo industrial, na Rússia stalinista, em Wall Street, em Cuba comunista, e no Brasil, e no Brasil, hein?